Agora 73 autorizado para inspecionar a Portax. Janer 63 no 1, decola os 1200, controle 120, decimal 8, bom dia. 08, grato, 63 no 1. Oceania 63 no 1, contato radar, voo 360, cheira da Eulê da Brisa. 360 da Eulê da Brisa, após 2000, autoriza VAR Leda? Após 2000 Leda, Oceania 63 no 1. 2000 Leda, 63 no 1. Mike Delta, Torre 118, decimal 95. Mike Eco Delta, dá presente condições de abandonar a linha do litoral e agilizar o cruzamento da final da 1-0? Afirmativo. Gente, forma o tráfego agora decolando da 1-7, que após a decolagem vai curvar à esquerda. Mike Eco Delta agilizando, tem o tráfego aproximação do ILS, aproximadamente 8 milhas de duna. Alfa Papá Juliette, decolou 02, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, senhorita. November, Ansi Mike, reporta na 20ª milha. Controle Salvador, bom dia, Papá Romeu Alfa Papá Juliette, Puca Transição Aro. Papá Romeu Alfa Papá Juliette, contato radar, estou para o nível de voo 190, saída Puca. 190, autorizado, Puca, Juliette. Papá, pega o novembro, mais controle. O seu destino? Copiado. Autorizado da via Índia, ponte espera da 1-0, torre 1-9, só 9-5, negão 1-0 no 5, gol 1-0-3. Aí que é, com Delta, ciente, reporte no final da 1-7. Volta lá, final, 1-7. Uno 397, pronto, copo. 360 São Paulo, Congonhas, autorizado. Via Pesulu no meio, decola pista no zero, curva direita, será da Eulê da Bridge. Controle 120, decimal 8, aciona 5561. 360 autorizado, decolada 10, curva direita, da Eulê da Bridge, aciona no meio, 208, 561. Reporta, puxa. Vai, pô. America 239, contact Talbot 118-95. 118-95, American 239. Solo 193. Yeah, American 239 is with you, 8 miles out, ILS runway 10. American 239, report auto marcher. Report auto marcher, American 239. Mike Eco Delta, tração final da 1-7, baixada e travada. Mike Eco Delta, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-7, Mike Eco Delta. autorizado então, Guarulhos nível 360, saída da Eulita Bridge, apresentando o 16, código transponder 55, controle 2018, bom 983. Cima da Eulita Bridge, aposto o último, 93. Eulita Bridge, tá bom. Salvador, Romo 073, tá pronto, pode ser 1-0. Romo 073, visual com tráfego na final da 1-0. Afirma. Posso passagem do tráfego na final da 1-0? Ali mantém. Posso passagem do tráfego, vai ganhar, mantém o Romo 073. Merck 239, marker inbound, runway 10. American 239er, clear to land, runway 10, wind 100 degrees, 10 knots, traffic, landing, threshold 17. That's clear to land, runway 10, American 239. Puxando a 6311, chama o centro do Recife, 125, decimal 1. Recife, Florestigo 1, 6311. Mike, Eco Delta, Solo 07, Livre Taxi 744, estacionamento especial livre, bom dia. 128, decimal 8. Recife 5221. Escute o chave. Chame centro Recife 128, decimal 8. 288, obrigado, até a volta. American 239 on the ground at 09, Salvador ground control 121 decimal 9, good day. 219, good day, American 239. American 239, would you clear runway 10 for gate 11? Approved, Alpha Juliet, gate 11, Alpha Lima. Tem um campo à vista, chama 62, 5250. Chama 6250, completa, chama torre 1-18, decimal 9. 1895, chama 6250. Portão 3896, autorizado na ELS, posso estabilizar. Checkoff Delta, Aracaju 090, decola pista no sete, com a esquerda, sai da ponte. Controle 120 decimal 8, aciona 0260. Tá, sem braço, tá chave checado pra 1-0. Oxanaia 6250, livre pouso, pista no 0, vento 080 graus, 10 mais. Pouso autorizado, pista no 0, Oxanaia 6250. 073, decola 10, controle 120, decimal 8, bom dia. 08, bom dia. Salvador, bom dia, agora no 073, decola, na Dael, passa 1800. 073, contato radar, estou para o nível de 340, saída da Euleda. 340 da Euleda. Então, 3296 completa, chama a torre, 118 decimal 95. 215, bom dia. Passando o VMA que é mais que frequente. Papá Romeu Alfa, Papá Juliette, chamo Centro Recife, 125, decimal 4. 2545, boa, até o regresso, senhor. Salvador, muito bom dia. Esse é o 3296, está passando assim para baixar o gravado. São 3896, mantém a aproximação, aguarde a pista livre em segundos. Aguarde a pista livre, 3296. Alô, Salvador, Xené 6250, agora na Bahia Nacional. 250 Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. 09. Teve pouso, pistão no zero, 260, a sua identificação, autorizada chega da Mari, desça para o nível de 1050. 3896, solo 1-5, livrando à direita, solo 1-2-1, décimo 9, bom dia. Salvador, 3896, Alfa Juliette, 562. Alfa Juliette, 562. Livre acionar para o táxi, chama a torre 198 e 195, Juliette, pelo Deus. Gol 1073, chama Recife 1251. 251. nenhuma aeronave ou nenhuma Charlie 90? No pátio 4, Salvador Salvador, confirma a setor que é fácil. GL em Valença, Salvador Salvador, autorizado em Índia Nova Emeralda, número 7, decola pista no 7, curva à direita, chefe, controle 120.8, assina 0171. Passando Índia Delta Papá, de considera autorização, só aguardando o firme horário de plano. Livre táxi, chame no ponto de espera da Quebec. Papa Tango, Vitor, Índia Juliette, mantém de condições visuais, o número 503, de corredor, se é pouco em Paris. Vamos passar a Paris, 0.2, a porta, com 0.1, né, Tan, 3.1.9.8, a sua identificação, autorizado de chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Voo 260, desce sem restrições para 210, ajuste no 015, está autorizado o sinal ILS, reporte estabilizado. Desce sem restrições, 210, 25, reporte estabilizado, voo 260. Corrigindo, a cópia anteriormente pagada está correta, só modificando 3.0122. Três a bordo, 45, acionamento táxi 2895, ministro do Pompá. Juliette Bravo Delta, livre ingresso, porte alhado, é pronto na 17. Índia Delta Papá, livre táxi, chame no ponto de espera da Quebec. Avião 01, prossiga. A Boeing, operação policial na escuta permanente de controle, recrita 502. Cheque, avião 01, na escuta permanente. Manter a escuta permanente do controle do avião 01. Charlie autoriza a proda rotatória na presente, por Índia Juliette. Autorizado, Victor Índia Juliette. Prática. Bravo Delta na escuta? Gente, eu tenho um tráfego próximo à Duna. Tem condições de após decolagem, assim que possível, já curvar à esquerda para livrar o eixo do 1-0? Livre decolagem, vento 1-2-0, graus 1-2 nós. 8, aciona 5-5-6-4. Já 250 para Aracaju, estou falando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda, Fuca Zumbi, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5564, o Oceano é 6-1-4-1. É, bota para o puxo. Preparar, está na posição 8 número 2. Zero Ilhéus, autorizados, decola pista 1-0, curva direita, saída coral, controle 1-20-8, aciona 5560. Cuidado no 4-0 Ilhéus, decola pista 1-0, coral, 208, correta, pronto. Livre pouso, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pista 1-0, agora, 2-0. Juliette, Bravo Delta, decolou 2-9, controle 1-2-0, décima 8. 2-0-8. É o campanista, o Índia Juliette. Índia Juliette, torre 1-1-9, décima 9-5. 18-95, agradecendo. Índia Juliette. Vitorinho de Juliette, reporte final no 7, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Reportaremos final no 7, Índia Juliette.